1-1, autorizar ataque até o ponto de espera, via 4-1 no Índia, no ponto de espera semi pronto, agir altímetro 908, não me escuta. Autorizado a alinhar e decolar. 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 7, 2. Adicione 5274 no transponder. E chame o controle salvador na frequência 120 decimal 80. 208, meu Deus do céu. 5274 no transponder, chame 625. 5274, meu Deus do céu, sensacional. Para 3.000, 1.0, 1.8, 1.7, 7, 5. Correto. Negativo, redução para 2029. Iniciando a redução para 220, azul 275. Cuidado com o contato, 1-0 na frente. Na 6211, decolador 32, chame controle instalador na frequência 120, decimal 80. 2080, bom dia. Salvador Rio, 973. 5973, informação em curso aquilo. Emissão 2019 para cópia. Estabilizou 4958, visual contato. Azul 4958, complete a aproximação para a Comissão Aérea, chama pelo salvador 1-1-8, decimal 95. 1-1-8-95, 4958, bom dia. Completa a redução até 1709, você quer 293, tem LSF, cobertura 0, chama estabilizado no localizador. 7170 para 2000, eu reportará estabilizado na TLS, 2770. Seu momento na 08. 08. Para o táxi, 1093, com 159 agora, autonomia de 2 horas e 55 minutos, alterna a campina. 1093, autorizar táxi até o ponto espera via pátio, no Índia, no ponto espera chame pronto, não me escute, eu xixi o oxímetro na 08. Ele está em parte Índia, portanto, chama a certeza. No 1098, vamos 093. Azul 275, complete a aproximação da estrutura, cabeceira 1-0, chama pelo soldador em 1-1-8, decimal 9-5. Se eu te chamando, estou aí, 1-1-8, 9-5, 1-0. Estrutura 229, Cecília para 2010, última extensão é 0908, livre sinal ele é Foxtrot, cabeceira 90, chama estabilizado. 1018, desce via para 2000 pés, se eu der 2009, chama ele estabilizado na S3. Estabilizado na S3, cabeceira. 2775, número 2 para ponto, sistema 0, continua aproximação, aguardando pista livre, exigindo o símbolo na 0908. Só guarda a autorização no 018-2775. Excelente, livre posto para 2775. Mantenha o nível de voo no 00, chame o controle Lens, frequência 90, decima 1. Esse cruzamento entre Duna e Sindra, mantendo 500 pés, reporte no local de sobrevoo. Informo que há um helicóptero próximo à posição Duna, mantendo 500 pés. Não irão interferir nessa aproximação. Cadê a nave? Tem a mesma notícia. Sou no 1049. Aciona identificação chegada a ponto acertado. Desça para 4000 pés, que não dá uma 06. Thank you. dia, passando o guardar da nave. 329, bom dia, cumprimos os alcos. Afirmativo dos alcos. Pode continuar a aproximação e informar que está aí. 329. Guardando por cabeça. Solo 293, autorizado em 0, 21, 4, 0, 0, 0, 8, 9. Sim, decolagem 0, 0, 1, 0, 0, 0. autorize 350 para nós, Rosa 3. Gente, tarde. O Rua no 093 autorizado direto ao TG. Direto ao TG 4360, Gol no 093. 5973, chama o centro Recife, ano do Enem, decimal 85, ao término, ano 25, decimal 45. 701, controle número 029. 302, gente, obrigado. Controle Salvador, bom dia, está 3507, decolado, cruzando mil pés. 3507, bom dia, está com radar na decolagem, subindo nível 360, saiu da Arboruna, do Céu Elétrico. Tem na Arboruna, do Céu Elétrico, subindo para 360, está 3507. Lepa, tá presente? Afirmo. Mande Lepa, presente. 7, chame Centro Recife, frequência 26.0, ao término 28.8. Não, 28.8, 3527. Salvador, muito bom dia, 1233, ponto de confere a pista 90, pronto. 1233, autorizado, linha decola, pista 90, vai para 120 graus, 079. A linha decola, pista 10, o gol 1233. Coluna 755, acione identificação, chegada a ponte autorizada, vindo para 4.000 pés, altímetro no 06. Mantenha chegada. Está livre para instruções de velocidade e altitude na chegada. Controle de voo, possibilidade do voo 1233 voar Alepa. Autorizado Alepa, 1233. Autorizado Alepa, voo 1233, muito obrigado.